O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa sobre Trilogia Analítica, a Escola de Pensamento de Norberto Kepp. Muitas vezes nós falamos aos senhores sobre a Associação Stop à Destruição do Mundo, que se dedica à aplicação dos conhecimentos, das descobertas de Dr. Kepp na área do meio ambiente, da sociedade, da destruição do mundo, tentando com essa conscientização formar uma nova mentalidade para a Terra, uma nova consciência. Então, dentro desses programas da Stop, nós temos palestras, nós temos filmes, nós temos programas de televisão, congressos, fóruns, e de forma que aqueles que estão interessados em ajudar o meio ambiente, entender as causas psíquicas e psicossociais da destruição do mundo e do ser humano, então poderão acessar o nosso site, o nosso portal, www.trilogia.ws, e lá dentro entrar no portal da Stop. Agora, além desse trabalho que nós realizamos da Stop, a trilogia analítica ela é aplicada numa série muito grande de áreas, por exemplo, da saúde. Nós temos psicanalistas trabalhando, atendendo adultos, adolescentes, crianças. Nós temos a trilogia analítica ou a ciência da psicossociopatologia aplicada nas escolas, em sala de aula, que seria uma espécie de socioterapia dentro de sala de aula, né? Temos a medicina integral, a saúde integral psicossomática, todo um departamento de estudo das causas psíquicas e sociais das doenças orgânicas e o seu tratamento integrado com uma comida, uma alimentação mais saudável, hábitos de vida mais saudáveis, cursos que nós damos de saúde integral. E, enfim, um novo conceito de economia e até mesmo um novo conceito de física, que o Dr. Kepp, desinvertendo a física, ele fez uma unificação do campo da energética e o campo da metafísica. Então, todos aí estão atrás de física quântica, né? Como que isso pode ser aplicado na vida? Mas a nova física é algo muito mais adiantado, muito mais avançado, muito mais eficaz, e que foi desenvolvido pelo Dr. Kepp. E que vocês precisariam ler os livros para saber como aplicar na vida de vocês. Então, temos as escolas de terapêuticas Millennium, enfim, uma gama enorme de trabalhos, o turismo da ação no bem, ou um projeto de ação social, que é o projeto da ação no bem e crescer com arte, que nós estamos realizando na estância hidromineral de Cambuquira, com a população de Cambuquira. Temos cursos à distância, enfim, é todo uma nova visão de mundo aplicada a diversas áreas do conhecimento e prático, de forma prática. Vocês, mais uma vez, acessem o nosso site www.trilogia.ws. Trilogia porque unifica os campos da teologia, da filosofia e da ciência. O Dr. Kepp é psicanalista, filósofo, cientista social, autor de mais de 30 obras no campo da psicossociopatologia. Está conosco aqui todas as semanas, falando sobre como a trilogia analítica pode modificar a sua vida. Olá, Dr. Kepp. Eu gostaria hoje de falar um pouco sobre a questão da vida em sociedade, ou melhor, da sociedade em si, e da conduta do ser humano são, ou do ser humano doente. Na psicanálise, Freud tinha um psicanalista chamado Ferenc, que tinha vindo lá da Hungria para Viena, e ele trouxe uma ideia que, aliás, é uma das mais brilhantes da psicanálise freudiana. Ele falou que a criança, né, tinha três fases do desenvolvimento. Uma fase oral, na qual a criança daria importância fundamental à alimentação, portanto, ao que ele comia, bebia. E se uma pessoa fica fixada nessa fase, então é a pessoa comilona, que come demais, bebe demais, pessoa viciada em drogas, né, em álcool. Então é uma atitude, vamos dizer, infantil que a pessoa tem de 0 a 2 anos de idade e não consegue sair daí, não consegue se desenvolver. Uma segunda conduta é a conduta de 2 a 4 anos, chamado de anal sádica. É, a criança, quando sai dessa fase oral, então começa a perceber as funções da vida digestiva, né? E são crianças muito agressivas, entre 2 a 4 anos, que brigam com os coleguinhas, com os irmãos. São crianças que mordem, são pessoas que judiam dos animais. Então, se a pessoa é fixada de 2 a 4 anos, ela se torna muito interessada pelo dinheiro. Até Giovanni Papini, que é um famoso literato italiano, falou que nessa fase, né, a criança é muito apegada às fezes. Então ele chama assim o dinheiro como as fezes do Satã. Aliás, são esse grupo de pessoas que dominam agora a sociedade, tornando-a tão intranquila, dando valor ao dinheiro em si, e não à realização, e não ao trabalho, que é o fundamento, né, da civilização. E, finalmente, uma fase de 4 a 6 anos, que chama de fase genital, quando a criança começa a perceber sua vida sexual. Agora, o importante nessas três fases é que o oferente, né, o criador, o que descobriu essas três fases, ele disse que após os 6 anos, a criança tem que sair dessas fases para se tornar madura, adulta. E aí que eu queria falar sobre a questão social, porque o ser humano, ele geralmente quer ver o que a sociedade oferece a ele. Então, ou é comida, bebida, restaurantes incríveis, até mesmo álcool, né? Uísque, essas coisas, até drogas, né? Ou é o dinheiro da segunda fase, quer ficar rica. Por isso que essas pessoas apegadas ao dinheiro e não ao trabalho se tornam assim até doentes. São pessoas paranoicas, que agridem, são pessoas mais desajustadas. E a terceira fase, essa genital, seriam as pessoas assim mais ligadas à posição social, megalômanas, né? Que querem só se aparecer, ou então pessoas apegadas só aos prazeres da vida. São pessoas que não conseguiriam sair da vida, vamos dizer, sensorial, que não conseguem. São pessoas dadas, por exemplo, às viagens, né, aos divertimentos. Portanto, se a pessoa não saiu de uma dessas três fases, ela não amadurece. Agora, eu gostaria de avisar os senhores que a sociedade em si, a sociedade foi criada de um modo perfeito. Quer dizer, a sociedade é superior ao ser humano. Portanto, a sociedade, na origem, é perfeita. Agora, a sociedade é que aguenta as pessoas doentes, as pessoas psicóticas, as pessoas bêbadas, as pessoas preguiçosas, as pessoas invejosas, as pessoas megalômanas. Então, a grande sociedade concede assim, absorver, né, tudo isso que acontece. para que o indivíduo consiga permanecer mais ou menos de acordo com a estrutura dela. Então a gente pode dizer que o ser humano, lembrando agora de uma frase de John Kennedy, quando ele tomou posse a primeira vez, que ele dizia que o americano devia parar de pensar em usufruir do país. Então, em vez de ele pensar o que, que os Estados Unidos podem fazer por ele, o americano devia pensar o que ele pode fazer pelo país. Então, é isso que eu quero transmitir aos senhores hoje, dizendo que nós somos, assim, seres inferiores à vida social, principalmente à vida, é claro, né, à vida social normal. E que quando há um problema qualquer, de uma pessoa, de um líder ruim, de uma pessoa muito doente, ela pode criar enormes problemas na vida social. Por exemplo, numa ditadura, né? No caso da Alemanha nazista, quando Hitler tomou a liderança do país e criou todo aquele transtorno, as guerras, etc., que pode acontecer isso, de uma sociedade entrar também na psicose de um ou outro grande líder, assim, desajustado, doente. Uai, mas o senhor está falando a respeito do que está se passando no momento, quando os banqueiros, as grandes financeiras, as grandes multinacionais tomaram conta da sociedade, Dr. Kep. Inclusive, tomaram conta dos meios de comunicação, das academias, dos meios de trabalho, desorganizaram toda a vida. Que quando o senhor fala em sociedade na origem, precisa explicar o que o senhor entende por sociedade na origem, que seria quase que um paraíso, né? Bom, belo e verdadeiro, que deveria ser onde o ser humano estaria abrigado, vivendo coletivamente na beleza, na verdade e na bondade. Isso que teria que ser. Então, e esses banqueiros, agora, né, os comerciantes, esses indivíduos da fase analsádica que o senhor citou, criaram um desarranjo social que é chamada de sociedade. É, a gente não está falando que é todo banqueiro, né, todo comerciante, que são os avarentos, né? Porque o banco vai ter que existir. Isso. Porque justo, né? O que é ruim é a questão de juros, né? A questão da exploração, quando o banco explora o povo. No comércio é a mesma coisa, né? De maneira que o que é ruim é justamente grupos assim que se apossam da grande sociedade impede que o povo viva bem. É por isso que eu falei, já aqui nos nossos grupos, que a fase mais bonita da humanidade foi a fase romântica, chamada de Belle Époque, Belle Époque, né, pelos franceses. Durou 40 anos, da década de 70 até o começo do século XX. Década ou século, Dr. Kep? Século XVIII, XIX, principalmente século XIX. O século XIX e começo do século XX. E que foi destruída justamente por esses inimigos contrários à vida afetiva, né? Contrário ao amor, contrário ao que existe de mais bonito. Então, vocês podem ver, eu tenho aqui um livrinho da Luciara, que ela é apaixonada pela França, mostrando, né, que as grandes invenções, os grandes trabalhos, a grande literatura, até mesmo, né, a ciência, teve origem nessa época romântica. E essa época romântica que deveria voltar e foi abafada pelas pessoas analsádicas que não gostam, né, da vida afetiva. Estava pensando até o Rio de Janeiro nessa época. Era o Rio de Janeiro maravilhoso, a cidade maravilhosa, né? Então, até o Rio de Janeiro. Então, o mais importante que eu quero falar para os senhores é que cada um dos senhores devia pensar o que, que cada um pode fazer pela sociedade. Não pela parte doentia, por esses aspectos doentes, né? Desses grupos doentios. mas o que pode fazer pela verdadeira sociedade. Para a sociedade voltar a ser um paraíso bonito, belo, verdadeiro, né? O próximo disso. Porque é a grande sociedade, essa parte perfeita da sociedade, é que aguenta nessa carga de pessoas doentes, inimigas, pessoas agressivas. Então gostaria agora de ver a opinião dos outros. Então o Léo vai falar, o Léo que morou muito tempo em Londres. Então, Dr. Kepp, eu acho que essa explicação que o senhor está dando é muito, muito importante, muito interessante, e me faz lembrar, então, essa inversão que a maioria dos seres humanos tem, pode-se dizer, de achar que quando ele, se ele fizer alguma coisa para a sociedade, para os outros, que ele estaria se prejudicando. Então, é um pensamento muito comum na humanidade toda, a pessoa falar, não, tem que cuidar de mim, etc., né? Senão quem vai cuidar? E ela fica nesse egoísmo. Então, só que isso é um pensamento muito invertido, porque como o senhor explica, na verdade, no fundo, a natureza da pessoa é social. Então, no fundo, o que traz felicidade para ela mesma é justamente fazer algo para o bem dos outros, né? Então, quer dizer que ela não está, se ela fizer algo para o mundo, na verdade, ela está fazendo para si mesma. Então, ela está se beneficiando a si mesma e não ao outro. Acho que é uma inversão muito interessante de ser percebida. E o senhor, como psicólogo, sabe, né, que o ser humano, na sua natureza, na sua essência, é absolutamente um ser social, né? Então vamos ver agora a opinião da Selma. É, eu estava pensando justamente nessa questão, essa enorme inversão mesmo que existe, não é, Dr. Kepp, onde a gente vê que essas instituições que existem na sociedade, por exemplo, as instituições ligadas ao campo da saúde, as educacionais, as financeiras, nem se fala, elas apenas existem para servir aqueles grupos que dominaram a nossa sociedade, né? Então, a coisa é feita de ponta cabeça, né? Em vez de servirem a estrutura sã e, consequentemente, o povo, é feito de forma invertida. Por isso, tanta injustiça existe no mundo, né? Então, para ter saúde, né, Selma? A pessoa deve pensar o que ela pode fazer pelas outras pessoas e pelo seu país e pelo mundo. Exatamente. Porque o doente, a pessoa fica doente porque ela quer fazer só por ela. O que, que o senhor acha, doutor Geraldo, o senhor que é colombiano, agora veio de um país que tem um novo presidente amigável, que fez as pazes com a Venezuela? Exatamente, doutor Kepp. Estava pensando que as pessoas na atualidade, devido à inversão, em lugar de ficar mais ligadas à sociedade e fazer o que o senhor está falando de ajudar a sociedade em saúde e em todo, a pessoa se prepara toda a vida aumentando o egocentrismo e somente pensa em ela. E a medicina, por exemplo, em isso está muito invertida também, porque a medicina estimula esse egocentrismo das pessoas quando, por exemplo, uma pessoa está doente. E então o médico, a medicina fala que a incapacita e deixa ela de trabalhar por um tempo. E em lugar de a pessoa saber que ela pode curar, vinculada à sociedade, ao trabalho. Devia mandar ele trabalhar, né? Para ter saúde e não repousar, né? Exatamente, doutor Kepp. O mesmo que acontece em muitos países, como Estados Unidos, Canadá, Europa, aqui mesmo Brasil, Colômbia, meu país, é que a pessoa toda a vida está pensando em seu egocentrismo, então está pensando em aposentadoria rápido, em acumular dinheiro para chegar a aposentar-se, para dedicar-se a fazer nada. Aposentadoria, né? É a doença do ser humano. Exatamente. É a desgraça do ser humano. A desgraça do ser humano. O ser humano deveria trabalhar até 2 segundos antes de morrer. Agora, o doutor Ademar, ele atende milhares de pessoas por mês. Tem alguma experiência nesse sentido? Então, doutor Kepp, a medicina ficou na fase oral, né? Na fase mais primitiva, ou seja, na era do comprimido, né? E quando sai do comprimido, cai na cirurgia. E que quando o senhor falou da questão da arte, a gente vê que as pessoas mais ligadas à arte, né, à música, são os que vivem mais e as pessoas que mais ajudam o próximo. Essas pessoas quase não ficam doentes, ou quando vai no médico, mais por uma emergência. Então essa inversão que deveria ser vista, né? Sair do narcisismo, né? Do comprimido, da fase oral e entrar numa fase mais de doação. E a Marcinha? Marcinha é dentista, odontóloga. O que que acha dessas pessoas aí que vão lá raspar o esmalte dos dentes para ficar mais branco, bonito? Põe, então, implantes, põe isso, põe aquilo, para ter, assim, uma dentadura impecável, mesmo com forte prejuízo para a sua saúde dentária. O que é verdade, está cada vez mais divulgado isso, de fazer uma enorme destruição no que está bom, né? No que é natural, e só por causa do egocentrismo, que o dente tem que ser todo branco, todo igualzinho, né? O sorriso natural é o mais bonito. Então, é uma doença muito grande, né? Então, mas o uso, assim, de, por exemplo, do clareamento dos dentes, não é um perigo para tirar o esmalte? Não só é um perigo para o dente em si, que enfraquece o esmalte, descalcifica, como é uma substância cocancerígena que é usada. Então, se a pessoa tiver alguma propensão a ter câncer, ela pode desenvolver. Então, é um fator muito doentio nesse sentido. Agora, vamos ouvir uma apaixonada pela França, a Luciara. Ô, Luciara, o que que aconteceu no mundo, né? Então, doutor Gabi, o mundo perdeu a alegria de viver. Na França, nessa época que você estava falando da Belle Époque, então o que se tinha muito, eu acho que é isso que o senhor estava falando da base social correta, né? Que no fundo nós temos a grande sociedade que é Le Saint. Então, eu acho que quando os poderes não deixam tanto assim impedir que essa sociedade por si ande, então tem aqueles impulsos assim de muita alegria, que foi na França, nessa época, joie de vivre, que seria essa alegria de viver que contaminou o mundo inteiro. O mundo tem que voltar ao romantismo, né? Pois é, doutor Guedes. Romantismo é o que há de mais bonito. E agora, nós só temos um minuto. Ortiz é jornalista. Então, doutor Kepp, isso que o senhor falou do romantismo, né? As melhores obras literárias, o romantismo começou na Alemanha, que todo mundo acha que o alemão é frio e tal, mas eles que trouxeram o sentimento para a arte literária, a música, tudo. E no Brasil, os melhores escritores foram os românticos, né? O José de Alencar, que fez aquele livro Guarani, que deu origem à ópera do Carlos Gomes, que foi a mais tocada na Itália, né? Gonçalves Dias, Castro Alves, o Machado de Assis começou romântico. E o que eu acho interessante... Eles queriam morrer de amor, né? Exato. Que é uma coisa bonita, né? Muito bonita. Imagine, né, uma pessoa morrendo de amor por nós. Seria bacana, né? E nós temos aqui a... Nós, não. Vamos ver a Pelicana. O português é muito trágico. O que que a senhora acha de morrer de amor? A senhora já morreu de amor por alguém? Ainda não morri de amor, mas quero morrer de amor também, doutor Kepp. O romantismo é bonito. Mas é muito interessante tudo o que se está aqui a passar, e pensando nessa questão de nós estarmos nessa inversão de querermos que a sociedade faça para nós, a Europa toda está nessa situação. O meu país não fica fora disso. Começa na Suécia, lá no norte, acaba no sul. O europeu está com esse problema. Daí que neste momento, Dr. Kepp e ouvintes, esteja muito em discussão o problema da democracia. A democracia não está sendo exercida, então está acabando, porque o povo não quer fazer nada pelo país, não é? Nem sequer se questiona. O português quer tirar vantagem de Portugal, né? E não tornar o Portugal assim mais desenvolvido. Então nós temos que chegar à conclusão que o senhor está propondo uma revolução social baseada na democracia amorosa. Quer dizer, o amor na sociedade, na ação do bem, isso é democracia romântica, amorosa, e isso todo mundo sabe fazer, começando dentro de casa e expandindo para a sociedade. Imagine só, em pouco tempo a gente poderia transformar a nossa existência toda no planeta como um grande romance, né? Maravilhoso. Pense nisso, nosso ouvinte. Estamos no telefone 3032-3616. 3032-3616, Avenida Rebouças, 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. E os nossos sites estão no nosso portal www.trilogia.ws. Até a próxima semana.